Nós queremos reiterar os nossos agradecimentos ao Cefupaz, à direção do centro, em especial a senhora diretora, a equipa, pela lembrança em ter convidado mais uma vez o DW a estar a partilhar esses momentos convosco. E nós pensamos que com isto podemos continuar a construir esta parceria. Quando nós recebemos o vosso convite, lemos-o com muita satisfação, porque já estavam a passar muitos anos que não estávamos a ter contacto com o centro e sempre fomos-nos perguntando, mas será que o centro fechou? O centro está a funcionar? O que é que está a se passar? Eu estive cá 2 anos de participar no Silusba. Também não vi colegas do centro naquela atividade. E eu fiquei. Pronto, falei ao telefone com a diretora, mas não visitei o centro. E agora tenho essa oportunidade de voltar a estar com os colegas do centro. Se bem que uma vez a ou outra eu vou me comunicando com o engenheiro Ernesto, não é? Às vezes vai aparecendo pela internet, às vezes não. Ok. Agora, o que eu quero dizer é que o setor de águas em Angola, nos últimos tempos, vai conhecendo alguns desafios e parte desses desafios são transformados em oportunidades. Há uma série de oportunidades no setor em Angola, que o Cefupaz pode muito bem aproveitar e ter trabalho para tal. Nós não somos seguidores de negócios, promotores de negócios, nós somos uma ONG, mas estamos atentos a todas essas dinâmicas. Nós conseguimos intermediar relações de instituições, sejam privadas, públicas, com o setor público em Angola. De formas que queremos deixar patente que nós tínhamos um acordo com a Cefupaz e, se calhar, com o tempo perdeu validade, mas nós podemos voltar a redesenhar um novo protocolo de parceria. DW vai ficar atento a estas oportunidades que nós estamos a dizer. E podemos ter o papel de pivô para vos mostrar o caminho, como é que o Cefupaz pode intervir. E vocês também, se diretamente conseguirem estabelecer quaisquer parcerias em Angola, sintam-se à vontade. As nossas instalações, os nossos escritórios poderão estar disponíveis para vos receber, trabalharem nos nossos escritórios, enquanto vão continuar a dialogar com qualquer outra instituição em Luanda. Então, eu penso que esse é o primeiro sinal. Nós estamos a deixar em aberto. E, mais uma vez, agradecer a todos vocês pela hospitalidade, e porque são novos amigos que estamos a conhecer. E, como sempre, nós de Angola, quando saímos de Moçambique, saímos felizes. Espero que continue a ser o mesmo. E quando vocês forem a Luanda, não se esqueçam, eu ontem deixei o meu e-mail, temos contatos. Quando chegarem lá, dá um bip.